Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Café Brasil, um programinha simplesinho para você ouvir no seu radinho. Escuta, você acha que o Brasil tá ficando burro, hein? Então resista. Hoje abro com um tapa na cara, uma reflexão sobre o Brasil por Andrei Pleșu, filósofo romeno. No Brasil, ninguém tem a obrigação de ser normal. Se fosse só isso, estaria bem. Esse é o Brasil tolerante, bonachão, que prefere o desleixo moral ao risco da severidade injusta. Mas há no fundo dele um Brasil temível. O Brasil do caos obrigatório, que rejeita a ordem, a clareza e a verdade como se fossem pecados capitais. O Brasil onde ser normal não é só desnecessário, é proibido. O Brasil onde você pode dizer que 2 mais 2 são 5, 7 ou 9,5, mas se diz que são 4, sente nos olhares em torno o fogo do rancor ou o gelo do desprezo. Sobretudo se insiste que pode provar. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O programa começa com um texto publicado por Paulo Saab nas iscas intelectuais do meu site www.lucianopires.com.br. Você tá sentado, hein? Ao fundo, vamos ouvir De Papo Pro Ar, de Gilberto de Carvalho, com as violas caipira do trio Carapiá. Você, ouvinte, é o culpado pela avassaladora crise de corrupção que assola o país. Você, ouvinte, é o culpado por todos os males e mazelas que fazem parte do cenário da vida nacional. Por isso, pague seus impostos em dia, cumpra com todas as suas obrigações fiscais e tributárias, não jogue papel nem toco de cigarro na rua, limpe o cocô do seu cachorro e não chie. Aliás, é por isso que você é o culpado. Você não chia, não reclama. Como diz o nosso culto e insigne presidente, você não tira a bunda da cadeira para fazer as coisas acontecerem. Ao menos o mais próximo possível do que você deseja, porque as coisas acontecem. Para os outros, que metem a mão na dinheirama que você paga de impostos e desavergonhadamente passam para suas contas e malas fantasmas. Você é o culpado porque paralisa de forma estúpida a Avenida Paulista para comemorar a vitória do seu time. Paralisa a Paulista para desfilar na parada gay. Paralisa a Paulista para protestar contra qualquer interesse atingido de minoria radical. Paralisa a Paulista para o Carnaval, o Réveillon, a São Silvestre. Mas não paralisa a Paulista, a cidade e o país, enquanto roubam sem nenhum pudor a riqueza nacional em favor de Valérios, Delúbios, Silvinhos, Jeffersons e Dirceus da vida. Você não se interessa pela vida política. Afasta-se dos partidos, distancia-se da realidade e fica esperando que algo venha a acontecer para melhorar as coisas. Jamais irá acontecer, a não ser piorar, se você não se convencer de que a briga é com você mesmo e tirar os glúteos da cadeira indo à luta. Comece já, agora, neste momento, a estudar e pesquisar sobre a República Tupiniquim. Como ela funciona? Como deveria funcionar em nome da democracia representativa? Hein? Que bicho é esse, hein? Vá à luta para começar a participar de tudo, desde a reunião de condomínio, de pais e mestres na escola do filho, até chegar a ser um genuíno, sem nenhuma ofensa a ninguém, nem ao próprio, um desconhecido delúbio. Mas passe a dar as cartas na condução dos destinos do país. De preferência, moralizando o sistema e não passando a dele usufruir também. A mediocridade é um fato consumado. Na sociedade onde o ar é depravado, marido rico, burguesão despreocupado, que foi casado com mulher burra mais bela, o filho dela é político ou tarado. Caixinha, obrigado. A situação do Brasil vai muito mal. Qualquer ladrão é patente nacional. Um policial quase sempre é uma ilusão. E a condução é artigo racionado. Porém, ladrão, isto tem pra todo lado. Caixinha, obrigado. O rock and roll nesta terra é uma doença. E o futebol é o ganha-pão da imprensa. Vença ou não vença, o Brasil é o maioral. E até da bola nós já temos general, que hoje é nome de estádio municipal. Caixinha nacional. A medicina está desacreditada. Penicilina já é coisa superada. Tem curandeiro nesta terra pra chuchu. Rio de Janeiro tá pior que Tambaú. E de outro lado, onde está o delegado? Caixinha, obrigado. Dramalhão, reunião de deputado. É palavrão que só sai pra todo lado. Se um deputado abre a boca é um atentado. E a mãe de alguém é quem sofre toda vez. No fim do mês, 120 de ordenado. Caixinha, obrigado. Você ouviu Caixinha Obrigado com Juca Chaves. Juca Chaves conheceu a fama durante o período da ditadura militar. Nesse período de incertezas, Juca ficou famoso com suas sátiras, que denunciavam de forma irreverente os desmandos políticos e sociais que tomavam conta do Brasil. Apresentando-se sempre descalço, o Menestrel do Brasil explodiria novamente nos anos 70, ao lançar discos com seus shows repletos de piadas. Juca Chaves incomodou-se com a censura e a releitura de sua obra hoje revela que o Brasil quase nada mudou. Café Brasil. Voltando ao Paulo Saab. Comece já a mandar cartas, telegramas, faxes, e-mails, batida de tambor, seja o que for, aos deputados, senadores, governadores, presidente da República e até aos juízes e magistrados de alto escalão. Ponha a boca no trombone. Seria mais fácil se a classe média tivesse lideranças comprometidas com os valores que pratica no dia a dia, cumprindo com o denodo suas obrigações na miserável vidinha que consegue alcançar se matando de trabalhar, sustentando a vagabundagem toda que ocupa os cargos passíveis de manipulação desonesta. Como não temos lideranças, não temos organização, não temos capacidade de mobilização e só sabemos resmungar sem sair do lugar. Acontece tudo o que está acontecendo e a você, ouvinte, culpado de tudo, só cabe pagar a conta e dar um jeito de engolir a pizza. Eu não vejo a hora de te cortar, te ver mais uma vez, saborear meia mozzarella, meia leite ou calabresa, romana, quatro queijos, margarita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Como disse alguém, já há cheiro de orégano no ar de Brasília. A Paulista flui com as dificuldades de sempre, mas flui. E o país se satisfaz em ouvir a cada noite, nos jornais das televisões e rádios, e ler nos matutinos do dia seguinte as bobagens que o presidente da República disse no batizado do filho do vizinho, do primo, da tia da rua de cima. Enquanto a canalha mete a mão no dinheiro público. A culpa é do seu silêncio, ouvinte. Do meu, do João, do Alfredo, da Maria, do Luciano. Olha, a primeira vez que eu estive aqui foi só pra me distrair. Eu vim em busca do amor. Foi então que eu lhe conheci, naquela noite fria, em seus braços, meus problemas esqueci. Olha, a segunda vez que eu estive aqui, já não foi pra distrair, eu senti saudade de você. Tão sozinho, já não podia mais lhe esquecer. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você pra ficar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Que tal, hein? Você tá ouvindo o clássico brega Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, de Odair José. Ué, a política no Brasil não tá uma zona, hein? Então que tal uma música que fala do amor que tira a prostituta da zona? Pois é. Odair José foi um ícone da música brega dos anos 70. Cantava mal, tocava mal, compunha mal, mas foi um cronista social brasileiro. Esta música ele compôs num momento de desespero e que queria sair da gravadora, sair desse lugar. Mas a música surgiu quando o Brasil discutia a regulamentação da profissão de prostituta. É na música popular, brega mesmo, que estão registrados momentos da nossa história. Comigo, e não interessa o que os outros vão pensar. Uma amiga comprou um nariz de palhaço. Vai andar com ele na bolsa e a cada vez que estiver praticando uma ação honesta, vai usar. Chegou à conclusão, depois daqueles acontecimentos envolvendo a absolvição de Renan Calheiros, lembra? Da falsificação do leite, aquela garota de 15 anos presa na cela masculina, os roubos em todas as esferas, municipais, estaduais e federais, as notícias sobre corrupção por todos os lados. Essa enxurrada de baixarias faz com que nós, as pessoas que vivem uma vida honesta, nos sintamos fora da realidade. Parece que somos diferentes da maioria. Pois eu digo com todas as letras, não somos. Somos a maioria. Os ladrões, corruptos, desonestos, malandros e vagabundos são minoria. Ouviu bem? Os tortos são minoria. E no mais, tudo na mais, perfeita paz. sendo que eu assumo isso mesmo quando se diz que já acabou. Ainda quero morrer de amor. Vá, se arranque da minha janela, assim é tomar a frente do sol. Tá pensando que tudo é futebol? Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido, porque isso sou, isso já sou. Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido, porque isso sou, isso já sou. Oba! Você tá ouvindo Vagabundo Não É Fácil, de Moraes Moreira e Galvão, com os Novos Baianos. Vagabundo não é fácil, é? Então por que que tem tanto, hein? Os tortos são minoria, mas diferente da maioria honesta, eles agem. Agem com velocidade, com inteligência, com planejamento. E tomam conta das posições-chave na sociedade que nós, os honestos, não queremos assumir, pois são atividades que consideramos sujas, moralmente questionáveis e até mesmo ilícitas. Quer ver? Você quer ser político, hein? Quer que o seu filho ou sua filha sejam políticos? Provavelmente não. E você justificará dizendo que não quer nada com gente desonesta. Você tem medo de ser corrompido. Tem medo de entrar no jogo e transformar-se num deles. Reflita. Lá no fundo, não é isso mesmo, hein? Dize-me com quem andas e direi quem és. Pois é. Essa nossa negação em assumir um espaço que poderia ser nosso faz com que fiquemos nas mãos de gente que não tem problemas com a consciência. E só nos resta o nariz de palhaço. E no mais, tudo na mais, perfeita paz. Sendo que eu assumo isso mesmo quando se diz que já acabou. Ainda quero morrer de amor. Vá, se arranque da minha janela, assim é tomar a frente do sol. Tá pensando que tudo é futebol? Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido, porque isso sou, isso já sou. Ao menos leve uma certeza. Você me deixa doído, mas só não me deixará doido, porque isso sou, isso já sou. Foi Platão, o filósofo grego, que mais de 2000 anos atrás disse que não há nada errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Até o PT usou essa frase em sua campanha durante aquelas eleições, lembra? Qual será a saída além de protestar usando o nariz de palhaço, hein? Existem várias opções. A primeira é gritar, escrever, telefonar para os políticos, para as rádios, para os jornais, para as televisões. Abandonar a postura resignada. Brasil! Quer ver, hein? Outro dia vimos o estádio do Morumbi lotado, com cerca de 70 mil pessoas assistindo a um jogo da seleção brasileira. 70 mil pessoas saíram de casa, compraram ingresso, enfrentaram um congestionamento, sentaram em cadeiras e arquibancadas desconfortáveis, correram o risco de serem roubadas, assistiram a um joguinho mequetrefe e passaram todo um calvário para voltar para casa. Agora imagine essas mesmas 70 mil pessoas escrevendo, cada uma carta para um senador, ou deputado, ou jornal, ou TV. 70 mil e-mails talvez passem em branco, mas cartas não. Ah, não adianta nada, é. Então eu pergunto, o que é que você tem a perder, hein? Uns minutos escrevendo? Um selo? É pouco, não é? Infinitamente menos do que gastou para assistir o jogo do Brasil. E talvez essa pequena atitude seja a diferença entre o nariz de palhaço e a ação efetiva. Pense nisso. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Foi esse o meu amargo fim. Cara de gaiato, pinta de gaiato, roupa de gaiato. Foi o que eu arranjei pra mim. Estava roxa por um trouxa pra fazer cartaz. Na tua lista de golpista tem um povo a mais. Quando a chanchada dele nada errou até aí, a diva Elza Soares. Vamos com ela de novo, hein? Encantando aquele que foi o grande sucesso de Miltinho, Palhaçada, de Haroldo Barbosa e Luiz Rei. Ouço a letra e parece que sou eu saindo de casa toda manhã. Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço. Pois é, praticamente nada temos a perder. Agora, imagine se aquele 1,5 milhão de pessoas que foi a Copacabana assistir aos Rolling Stones escrevesse também, hein? Sacou? Vamos entupir os correios e as caixas postais das rádios, TVs, jornais, senadores, deputados, vereadores. Deixaremos de ser bovinos resignados para exercer a pressão da opinião pública, sem ter que sair às ruas, sem gastar, sem correr riscos. Apenas saindo da letargia. A revista Veja recebe cerca de 2,5 mil e-mails por semana. Se passar a receber 20 mil cartas numa semana, vai tratar do assunto. E nós passaremos a pautar a mídia e não o contrário. E talvez os temas que realmente interessam passem a ser discutidos. Em vez daquela boazuda que transou com o político, vamos discutir a qualidade do ensino. Em vez do ministro vestido de Rambo, o péssimo serviço das operadoras de celular. Já pensou, hein? Pelo preço de um selo, quem determina a pauta é você? No mínimo, é mais barato que um nariz de palhaço. Vamos, já me faça desacato. Gosto das coisas claras, não vê que sou bom mulato. Anda me malhando, não sou palhaço. Vou mandar tirar seu nome tatuado do meu braço. Aquele terno branco que eu dei duro pra fazer, você botou no prego e a cautela foi vender. O relógio de ouro não estava perdido, tô agora estou sabendo, também foi vendido. Pode se abrir pra minha malandragem, conte a todo mundo como eu fiquei. Está tirando a desforra das dezenas de palhaços que eu marretei. Você, mulher, é uma chave de cadeia. Me paga a ceia pra depois que eu falar. Você sabia que eu era da orgia. Quem entra na chuva é pra se molhar. Ai, que delícia! Você tá ouvindo Chave de Cadeia com Moreira da Silva, o Kid Morangueira, que durante anos representou a figura do bom malandro. Moreira da Silva viveu 98 anos. Foi o criador do samba de breque. Morreu no ano 2000. Sambista, nunca bebeu e nem fumou. Permaneceu casado com a mesma mulher por 56 anos. Nunca tomou um porre em sua vida e ainda fazia apologia do leite. Pode? Se estivesse vivo, Kid Morangueira teria vergonha dos malandros de hoje. Você botou no prego e a calça ela foi vender. O relógio de ouro não estava perdido. Só agora estou sabendo, também foi vendido. E lá se foi mais um Café Brasil, desta vez cobrando a conta da política. Hoje tivemos o filósofo romeno Andrei Pleixu, Paulo Saab, Novos Baianos, Elza Soares, Odair José, Moreira da Silva e Juca Chaves. Você, mulher, é uma chave de cadeia. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Gostou, hein? Quer baixar para o seu computador? Quer os textos e as letras das músicas? Então visite www.lucianopires.com.br e clique no programa Café Brasil ou no blog Café Brasil. Vem pra cá, vamos despocotizar. E para terminar, outra daquelas frases, desta vez a escritora estadunidense Barbara Johnson. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.